pode notar que está pra chegar o apocalipse. É, não se pode negar que o mundo está no eterno eclipse. Guerras, terremotos, pobreza e violência, doenças, ódio e crime. Acabou-se a inocência. O profeta do Apocalipse, o salvo já diz com alegria: se cumpre a profecia do Apocalipse. As pestes e as pragas